O mito de Orfeu. Um programa de Alexandre Madeira. Thank you. representado ou aludido em inúmeras formas de arte e de cultura popular, incluindo a literatura, o cinema, a ópera, a música, a banda desenhada e a pintura, o mito de Orfeu é dos mais misteriosos e simbólicos da Grécia Antiga. Filho de Oeagros, rei da Trácia, ou de Apolo, segundo outras versões, e de Calíope, a musa que preside à eloquência e à poesia épica, ou de Polímnia, Orfeu foi um bardo e poeta. Apolo, o deus da música, deu a Orfeu uma lira de ouro e ensinou-o a tocá-la. A mãe de Orfeu transmitiu-lhe o conhecimento necessário para compor e cantar versos. Segundo outras fontes, foi o próprio Orfeu que inventou a lira e, quando lhe foi negado o devido reconhecimento pela invenção, aumentou o número de cordas, que passaram de 7 a 9, tantas quanto as musas. Ao entoar e dedilhar a sua lira e cítara, ele exercia um efeito mágico sobre as criaturas. Os animais selvagens seguiam-no, encantados, as árvores e as plantas inclinavam-se para ele, os homens mais ferozes ficavam afáveis. Os gregos da era clássica veneravam-no como o maior de todos os poetas e músicos. Poetas como Simónides de Céus diziam que a música e o canto de Orfeu podiam encantar os pássaros, peixes e animais selvagens, persuadir as árvores e as rochas a dançar e desviar o curso dos rios. Atribuem-lhe ainda os poderes de Augre e Vidente. Praticou artes mágicas e a astrologia. Fundou cultos a Apolo e Dionísio e a sua figura está associada às crenças e práticas religiosas do orfismo. Píndaro e Apolónio de Rodes colocam Orfeu como companheiro de Jasão na expedição dos Argonautas, salvando-os da música das sereias, interpretando uma composição tão bela que abafou as canções hipnóticas das sereias. Ao regressar desta aventura, Orfeu casou com Eurídice. Piangiamo mentre che il ciel ne poli gira e Filomela ceda al nostro pianto. O cielo, o terra, o mare, o sorte dira, come potrò soffrir mai in dolor tanto? Andar conviene alle tartane porti e provar se laggiù merce si impetra. Forse risvolgere laggiù la sorte con lacrime diversi, o dolce cetra. Forse ne diverrà pignatosa morte che già cantando abbiamo su una pietra. L'acerra e il tigre insieme abbiamo accolti e tirate le selve e i fiumi svolti. Pietà, pietà del misero amatore, pietà vi prenda, o spiriti infernali. Qua giù nascorto solamente amore, volato son qua giù con le sue ali. Posa cervello, posa il tuo fuore, che quando intenderai tutti i miei mali, non solamente tu piangerai meco, ma qualunque quaggiù nel mondo cieco. Non bisogna per me furie mugiare, non bisogna arricciare tanti serpenti. Se voi sapesti le mie doglie amare, faresti compagnia a miei amenti. Lasciate questo miserel passare, al ciel nemico e tutti gli elementi, che viene per impetrar merce da morte. Dunque li aprite le ferate porte. Un dia, ao passear na erva alta, Eurídice foi atacada por um sátiro, ou, noutra versão, por Aristeu. Na tentativa de escapar, caiu num ninho de víboras ou pisou uma serpente e sofreu uma picada fatal no calcanhar. O seu corpo foi descoberto por Orfeu, que, desesperado pela dor, tocou canções tão melancólicas que todas as ninfas e deuses choraram. A conselho deles, viajou para o submundo para a resgatar. A sua música eterneceu os corações de Hades e Perséfone, que, vendo tão genuína prova de amor, concordaram em permitir que Eurídice voltasse com ele para a Terra, mas com uma condição. Até ambos chegarem ao mundo superior, ele deveria caminhar à sua frente e nunca olhar para trás. Quase no fim da jornada, Orfeu teve uma dúvida. Estaria Perséfone a falar a verdade? Eurídice estaria de facto a segui-lo? Não resistiu e voltou-se. A sua mulher desapareceu quando ele a olhou. Tentou voltar atrás, mas o acesso foi-lhe interditado. Queste selve ha sospirato e pianto dunque in silietto e fortunato giorno ch'ha posto fine agli amorosi affanni del nostro semideo cantiam pastori in si soavi accenti che sian degni d'Orfeo nostri concenti. Thank you. sen alerta ombra ormea di quefaggi orge vocati raggi e volonce saetta su quell'erbosa sonda osiam c'è in pari noni ciascun sua voce snodi Borbolio dell'onde In questo prato adornò ogni selvaggio nume solvente a per costume Dopo il mal vi è più felice, solo

spiriti in lei smarriti con l'onda fresca e con possenti cari, ma nulla è volsa e massa che lei languidi lumi alquanto apprendo e te chiamo De acordo com o resumo da antiguidade tardia da peça perdida de Ésquilo, Bassárides, Orfeu, no final de sua vida, desdenhava qualquer adoração aos deuses, excepto a Hélio, o Sol, a quem ele chamava Apolo. O motivo e o modo da sua morte variam em diferentes relatos, mas o mais antigo conhecido, o de Ésquilo, diz que foram Mênades, incitadas por Dioniso, que rasgaram o seu corpo em pedaços numa orgia, porque ele preferia a adoração do deus rival Apolo. Outra versão diz que, sentindo-se desprezadas por Orfeu, ou por se dedicar exclusivamente à memória de Eurídice, ou por ter apenas amantes do sexo masculino, as mulheres siconianas, devotas de Dioniso, lhe atiraram paus e pedras enquanto tocava. Porém, a sua música era tão maravilhosa que até as rochas e os ramos se recusaram a atingi-lo. Então, enfurecidas, as mulheres dilaceraram-no no transe frenético de uma das suas orgias báquicas. Oh, Noutra narrativa, a morte de Orfeu é resultado da vingança indireta de Afrodite contra Calíope. Assim, Afrodite fez com que todas as mulheres da Trácia se apaixonassem por Orfeu. Estas, não estando dispostas a partilhá-lo entre si, acabaram por o matar. Uma outra variante explica-a por ter fundado um culto interdito a mulheres. Os pedaços do corpo foram atirados a um rio, que os levou para o mar. A sua cabeça e a sua lira flutuou até Lesbos. Nesta ilha, os habitantes prestaram cerimónias fúnebres ao poeta e erigiram-lhe um túmulo. Por esse motivo, Lesbos tornou-se a terra da poesia lírica. O mito de Orfeu e Eurídice poderá ter uma ligação com uma tradição mística quetónica. Uma fonte antiga argumenta que Orfeu fundou os mistérios de Dionísio e o seu culto estava intimamente ligado ao misticismo religioso, como evidenciam os hinos órficos. Essa interpretação também ajudaria a decifrar o significado da descida ao submundo, tema comum na mitologia antiga e certamente um aspecto central nos ritos órficos. O mito e a personagem tiveram múltiplas ressonâncias na literatura, como nos sonetos de Orfeu, de Rainer Maria Rilke, de 1922, ou em Orpheus Descending, uma peça de teatro de Tennessee Williams, estreada em 1957, e alusões de poetas como Virgílio, Ovídio, Victor Hugo, Gérard de Nerval, Guillaume Apollinaire, Sébastien Charles Lecomte, Paul Valéry ou Marguerite Yourcenar. Na pintura, com quadros de Albrecht Dürer, Nicolas Poussin, Gustave Moreau, Franz Schneiders, Luca Giordano, Franz Christoph Janek e Carl Wilhelm de Hamilton, Guido Reni, Auguste Rodin, Peter Paul Rubens, Roland Savary, Jakob Hufnagel, Franz Kosig, Gregorio Lazzarini, Ari Scheffer, Alexander August Hirsch, Henri Lévy, John William Waterhouse ou Odilon Redon, entre muitos outros. No cinema, o tema pode ser encontrado no Anírio Corfé, realizado por Jean Cocteau, em 1950, o segundo dos três filmes da sua trilogia órfica, que expressa as preocupações do realizador com a vida, a morte, a importância da arte e da poesia. Le Song d'un Poète, de 1930, e Le Testament d'Orphée, de 1960, são os outros títulos. Em 1993, Philip Glass adaptou o filme como uma ópera com libreto do compositor tirado diretamente do argumento de Cocteau. Orfeu Negro, realizado por Marcel Camus em 1959, não se baseia no mito, mas na peça teatral de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição. A ação decorre numa favela do Rio de Janeiro durante o Carnaval. No enredo, Orfeu é um jovial condutor de autocarro e dançarino que vai liderar o desfile do próximo Carnaval. Apesar de estar noivo de Mira, ele acidentalmente apaixona-se por Eurídice, a prima da sua vizinha, fugida do sertão nordestino. Orfeu, realizado por Carlos Diegues em 1999, readapta a mesma peça. Oh, Thank you. Thank you. Em Parking, realizado por Jacques Demy em 1985, Orfeu é um famoso cantor pop, que compõe canções de amor para Eurídice, a sua esposa, que se dedica à escultura e desenha as capas dos álbuns do marido. Orfeus es Eurídice, realizado por István Gál em 1986, é um filme húngaro de ópera para televisão com música de Tibor Erkel. Orfeus e Eurídice foi realizado por Paul Pissanos em 1996. Há numerosas filmagens de espetáculos de palco a partir de encenações e coreografias de ópera e balé sobre esta figura mítica. A primeira ópera genuína é Euridice de Jacopo Peri, com música adicional de Giulio Caccini e libreto de Ottavio Rinuccini. A ópera foi apresentada pela primeira vez em Florença, a 6 de outubro de 1600, no Palazzo Pitti, com o próprio Peri cantando o papel de Orfeu. Claudio Monteverdi narrou a descida de Orfeu ao Hades na ópera L'Orfeo, com libreto de Alessandro Strigio, estreada em 1607. Orfeo é uma ópera em três atos, um prólogo e epílogo do compositor italiano Luigi Rossi, com libreto de Francesco Butti, apresentada pela primeira vez no Théâtre du Palais Royal, em Paris, a 2 de março de 1647. Foi uma das primeiras óperas a ser encenada na França. A 5 de outubro de 1762, a peça Orfeo ed Euridice foi apresentada pela primeira vez no Burgtheater, em Viena, na presença da Imperatriz Maria Teresa. Foi composta por Christoph Willibald Gluck e com libreto de Ranieri de Calzabigi. L'anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice, é uma ópera em quatro atos de Joseph Haydn, a última que ele compôs. O libreto de Carlo Francesco Badini é baseado no mito de Orfeu e Euridice, inspirado nas Metamorfoses de Ovídio. Composta em 1791, A ópera permaneceu inédita até 1951, quando foi apresentada no Teatro della Pergola, em Florença. Orfeu aos Enfers é uma ópera cómica com música de Jacques Offenbach e libreto de Hector Crémieux e Ludovic Halévy. Estreou em Paris, com dois atos, a 21 de outubro de 1858 e foi amplamente revista e expandida numa versão opéra Ferry de quatro atos, apresentada no Théâtre de la Gaîté a 7 de fevereiro de 1874. constat amour, objet unique et tendre. C'est toi, je te vois, si devais-je m'attendre. Oui, tu vois ton époux, j'ai voulu vivre encore, et je viens t'arracher au séjour de la mort. Touché de mon ardeur fidèle, Jupiter, au jour te rappelle. Quoi, je vis et pour toi, agrandi, quel bonheur. Eurydice, suis-moi, Solita de la faveur céleste, Solito, fuyons ce lieu funeste. See you. Pour m'accabler de son avis de verre. Jésus se perd dans mon amour extrême. J'oublie la défense, ridise et moi-même. Ciel, cher époux, je puis à peine respirer. Rassure-toi, je vais tout dire. J'ai perdu molte il silence, vene speranze, quelle souffrance, quel tourment. Et serra mon cœur, j'ai perdu. Ma douleur finira avec ma vie. Je ne survivrai pas à ce dernier revers. Je touche encore aux portes des enfers. J'aurai bientôt rejoint mon épouse No século XX, Igor Stravinsky também criou a sua versão musical do mito de Orfeu, em Orfeus, em colaboração com o coreógrafo George Balanchine, em Hollywood, Califórnia, no ano de 1947. O trabalho foi encomendado pela Ballet Society, que Balanchine fundou com Linkold Kirstein, e na qual foi diretor. Os cenários e figurinos foram criados por Isamu Noguchi. Tal como Monteverdi, Stravinsky também usa diversos instrumentos para representar cada cena e cada personagem. Porém, o que as distingue são diferentes melodias conforme o status de espírito das mesmas e o ambiente à sua volta, chegando até a um paroxismo na cena em que as bacantes desmembram Orfeu. Outro elemento que também distingue Stravinsky de outros compositores é que este utiliza e revive instrumentos que se usavam na Grécia clássica, como a flauta ou a famosa lira, que é a imagem de marca de Orfeu. Sendo talvez estas as mais conhecidas dos melómanos, podemos acrescentar outros compositores que usaram esta figura como pretexto para as suas criações. Entre eles, António Sartório, Matthew Locke, Johann Philipp Krieger, Marc-Antoine Charpentier, Reinhard Kaiser, Georg Philipp Telemann, Johann Christian Bach, Karl Heinrich Braun, Jean-Philippe Rameau, Karl Dieters von Dietersdorf, Franz Liszt, Darius Milhaud, Ernst Krenek, Hans Werner Enze ou Harrison Birtwistle. Este programa teve locução de Maria Moura e João Soares Santos. Realização de Alexandre Madeira.